Esta é a história de Pedro e o Lobo. Quando o grande compositor Prokofiev fez a música para Pedro e o Lobo, resolveu representar cada personagem desta fábula por instrumentos da orquestra. Assim, cada personagem será representado na música por um grupo de notas que se chama tema. Por exemplo, toda vez que Pedro entrar em cena, vocês ouvirão um quarteto de cordas tocando qualquer coisa assim. Para o pequeno pássaro que é muito travesso e que se chama Sasha, nós ouviremos a flauta numa escala crescente. Sônia, a pata, será representada por um instrumento chamado oboe e que soa assim. Ivan, o gato, é o clarinete num tom muito baixo, ou melhor, num registro bem baixo. Vovô é um instrumento muito esquisito chamado fagote. Finalmente, os tiros dos caçadores serão representados pela bateria. Ah, há também o lobo. Parece feroz, não é? Mas não é mesmo feroz, hein? Ah, meu Deus! Que medo! Ah! O lobo mau, porém, não sabe o que lhe está reservado hoje, porque o nosso herói, Pedro, armado até os dentes com sua espingarda de rolha, saiu pela neve, resolvido a caçá-lo. Ah, parece que houve mudança nos planos do nosso amiguinho. É que o avô de Pedro pensa que garotos como ele não devem caçar lobos e resolveu trazê-lo de volta a casa. Para um grande caçador como Pedrinho, que já tem 6 anos completos, ser trazido para casa e ficar de castigo num canto sem a sua espingarda é mais que vergonhoso, é humilhante. Mas eu acho que no fim tudo vai dar certo. Vamos ouvir para ver se eu estou com a razão, não é? Todos apostos? Prontos? Então escutem. Estão escutando? Este é o avô de Pedro. Ele está começando a dormir. Pedro aproveita a ocasião e foge novamente da cabana pela neve e entra na floresta escura com sua espingarda de rolha carregada. Agora aquele lobo mau vai ver o que é bom. Muito bem. Escutem só. Aqui está Sasha, o passarinho de que falamos há pouco. Que camarada buliçoso, hein? Alô, Pedrinho, diz o pássaro Sasha. Que é que há? Onde vais, hein? Posso ir também? Posso, hein? Uma espingarda. Oh, e carregada. Vais caçar, está para mim. Vamos embora, Pedrinho, vamos. Agora aquele lobo vai ver com quantos paus se faz uma canoa. eles foram. São eles justamente os garotos capazes de uma façanha dessas. Ei, cuidado! Que sombra é esta? Será o lobo. Não, não é ele. É somente Sônia, a patinha. Alô, Sônia. Ei, o que é que você disse? Ah, não, não, Sônia. Não. Você não pode tomar parte nesta festa. Você não sabe correr bem, não sabe voar. Não, não, não, não, não. Bem, já que você insiste, pode vir, hein? Assim você será comida pelo lobo. Esperem. Há alguma coisa nos seguindo. Ora, é Ivan, o gato. Alô, Ivan. Agora estamos todos juntos. Pedro, Sônia, a patinha, Sasha, o passarinho, Ivan, o gato. Ivan, não olhe para Sasha desse jeito. Sasha, cuidado. Pare, pare, não faça isso. Ah, como é que vocês querem caçar o lobo se um já está tentando comer o outro? Vamos, façam as pazes. Ivan, você é um gato muito mau. Diga a Sasha que você não tornará a fazer isso. Agora sim. Desça da árvore, Sasha. Ivan está arrependido. Ele promete se comportar direitinho agora. E assim, mais uma vez, os nossos intrépidos caçadores puseram-se à procura do lobo. E logo esbarraram com ele. Pedro. Sônia. Olhem para trás. Cuidado. O L. O. B. O. Ah, este lobo é mais feroz do que nós pensávamos. Corra, Sônia. Esconda-se. Pedro, faça alguma coisa. Ah, não, Pedro, isso não. Mas também não fique parado aí. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, menino. Sônia, o que está fazendo você aí? Não queira bancar a valente, hein? Corra, Soninha. O lobo é perigoso. Corra! Corra para aquela árvore oca! Ah, meu Deus! Que horror! Eu bem desconfiava que a pobre patinha não conseguiria fugir e seria devorada. Agora só resta de Sônia uma peninha verde voando sobre a neve, perto do buraco da árvore. Adeus, Sônia. Ficará este crime sem castigo? Ah, não! Pedro e Sasha não deixarão as coisas nesse pé. Eles saberão vingar, Soninha. Pedro está dando uma laçada na corda e Sasha está levando a corda para cima de um galho. Cuidado agora, Pedro. Cuidado, Sasha. Façam pontaria, agora. E não é que eles laçaram o lobo? Sim, o bichão foi agarrado, presinho da Silva. E pela cauda. Puxem agora. Vamos, com força. Será que vocês não têm mais força? Puxem, puxem para cima. Aí, meninada! Bravos! Sasha, não chegue tão perto dessa boca enorme. É melhor você voar. Sasha, voe! Será melhor para você continuar voando para longe do lobo. Não vá para essa árvore, Sasha! Eu bem que avisei. Isto é que foi mal. É, a situação não está nada boa. Mas vamos ver o que acontece. Bem, Pedro já está com o lobo preso pela cauda. O bicho está com a boca aberta, tentando agarrar Sasha. Ah, meu Deus! Eu não tenho coragem de olhar esta cena. Mas olharei. Pedro! Sasha! A corda está arrebentando! Corram! Corram! Suas vidas correm perigo! Voe, Sasha! Por favor, vá buscar auxílio. Depressa, Sasha, foi. Você precisa trazer socorro. Ah, meu Deus. E se o passarinho não conseguir chegar a tempo? As coisas estão pretas. Que barulho será este? O que será? Um momento, vou olhar. São os caçadores! Viva! Miguel, José e Vladimir! Olha, aquele do meio é o Vladimir! Eu o conheço! Aí vem todo afobado o pequeno Sasha, como se a vida de Pedro dependesse dele, o que é verdade. Conte a ele, Sasha. Diga aos caçadores que o lobo... Lobo! Dizem os caçadores. Vamos a ele! Pedro! Pedro! Onde está você? Ah, Pedro, cá está você, são e salvo. E você prendeu o lobo. Oh, que dia feliz. Eu acho que vou dizer isso novamente. Oh, dia feliz. Pedro, nosso herói. Você também, Ivan, é um herói. Que linda foi a parada pela cidade. Todo mundo compareceu para aplaudir nossos heróis. Vocês não estão ouvindo os aplausos da multidão? Viva! Viva! Todo mundo está contente, menos o lobo, o que é muito natural. E o pequeno Sasha também não se sente feliz. E ele voa de volta para o velho tronco para pensar na sua companheira de folguedos, que morreu. Sônia. Pobre Soninha. Sônia? Sônia! Então você não morreu? Esteve escondida todo o tempo no tronco da árvore. Salva! Ah, Sônia! Este é o dia mais feliz de minha vida, Sônia! Agora sim! Agora Pedro pode ir caçar quando quiser e todos viverão felizes para sempre. E acabou-se a história.